Divulgue conosco. 77981235083. WhatsApp. Vem cá, Brenda. Quando passar a quarentena, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? E você, Yasmin? Quando passar a quarentena, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Comer água e paredão. Gostei. A brava vai na pizzaria, né, mãe? Ó, primeira coisa que vai fazer é pra festa de paredão. E você, Japinha? Também. Ó, quando passa a quarentena, ela vai sentar no bar. Vai sentar no bar, vai sentar no bar. Mas a vontade dela é de sentar em outro lugar. Oi, em outro lugar. Essa é a nova Viver Sagra. Em outro lugar. Quando passa a quarentena, ela vai sentar no bar. Vai sentar no bar, vai sentar no bar. Mas a vontade dela é de sentar em outro lugar. Em outro lugar, em outro lugar. Quando chega no paredão, vá, vá, vá. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, lá no paradiso. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, ela não para de sentar. Senta, mãe. Chora viola, tá? Chora viola, chora viola. Tássia, quando passar essa quarentena, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Vai na praia. Eu vou logo pro bar. Mas você tá bebendo escola todo dia? Eu bebo todo dia, mas quando passar a quarentena, eu vou logo pro bar, vou comer água. Vamos que vamos. Aí, bebê! Quando passa a quarentena, ela vai sentar no bar. Vai sentar no bar. Vai sentar no bar. Mas a vontade dela é de sentar em outro lugar. Em outro lugar. Simão! Em outro lugar. Quando passa a quarentena, ela vai sentar no bar. Vai sentar no bar. Vai sentar no bar. Mas a vontade dela é de sentar em outro lugar. Em outro lugar. E festa de paredão, não para não, vai, vai, vai, vai. Ui. Senta, senta, senta, senta, senta, sem parar. Senta, senta, senta, ela não para de sentar. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, não para não, Frozen. Ui. Senta, senta, senta, Sagra Produções, o homem do povo. Swing do Brasil. Quando passa a quarentena, ela vai sentar no bar. Sentar no bar. Sentar no bar. Passa a quarentena. Em outro lugar. Em outro lugar. Quando passa a quarentena, ela vai sentar no bar. Vai sentar no bar. Vai sentar no bar. Mas a vontade dela é de sentar em outro lugar. Vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá. Senta, senta, senta. Senta, senta, ela senta. Senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta. Ela não para de sentar. Senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta. Baixou, tá, baixou, baixou, baixou. Manda um abraço aqui, meu irmão Ronaldinho Gaúcho, hein? O homem tá na casa, viu? R10, tamo junto, meu irmão. Mais uma nova, bebê. Viagem. Aí, bebê. Na quarentena, o São João é dentro de casa. Na quarentena, o São João. Na quarentena, o São João é dentro de casa. Quarentena. Eu quero é comer água, vá, vá, vá. Oi. É um pau na quente, um pau na gelada. É um pau na quente. É um pau na quente, um pau na gelada. É um pau na quente, vá, vá, vá, vá, vá. Oi. É um pau na quente, um pau na gelada. É um pau na quente, um pau na gelada. É um pau na quente, um pau na gelada. É o pau da quente. Olha o swing. Oi. Na quarentena, o São João em casa pode. Oi. Na quarentena, o São João. Serve meu parceiro, meu irmão, Cartilove. Essa é do meu parceiro, meu irmão. Eu quero é comer água. Vá, vá, vá, vá. Oi. É um pau da quente, um pau na gelada. É um pau da quente. Pau na gelada, é um pau na quente. Vai mãe, vai mãe, vai mãe, vai mãe. É um pau na quente, pau na gelada. É um pau na quente. Oi. É um pau na quente, um pau na gelada. É um pau na quente, um pau na gelada. É um pau na quente, um pau na gelada. É um pau na quente, um pau na gelada. É um pau na quente. André Cedeiros, o mural de Ibicoara.